antiga. Quando penso em você, esses olhos de saudade. Eu tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos, triste verso que me entro. Nada disso que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro, feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter tomado um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Ainda sou bem moço pra tanta tristeza. E deixemos de coisa, cuidemos da vida. E se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta doce sem ter visto a vida. É qualquer pedra, é o fim do caminho, é o resto do topo, é um pouco sozinho. São as águas de março, fechando o verão, são promessas de vida em nosso coração. São as águas de março, fechando o verão, são promessas de vida em nosso coração.